dois tão fazendo charme. Ele vai descendo até o chão. Só dá ele dentro do salão. Quando ele chega, todo mundo para pra olhar. Todo mundo começa a dançar. Ele vai descendo até o chão. Só dá ele dentro do salão. Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim. Ele tá olhando, será que ele também tá? O campeão do forró só... O campeão de forró. Forró, saboria, volume 4. Chegou, chamando a atenção. Dentro do salão parou toda a multidão. Quando ela dançou, chegou, chamando a atenção. Dentro do salão parou toda a multidão. Quando ela dançou, cabelo colorido, piso no umbigo. Quem é ela? Gosta de tatuagem, tem um novo estilo. Quem é ela? Só anda na moda, ela é toda prosa. Quem é ela? Tem um corpo sarado, tô apaixonado. Daniela. É quebra o corpo pra lá e pra cá, fazendo a galera toda delirar. É quebra o corpo pra lá e pra cá. Sonzão Premier, o campeão de forró. Quer dançar? Quem é ela? Ela vem no balanço do saboreia. Daniela, ela mexe gostoso, ela só quer dançar. Quem é ela? Ela vem no balanço do saboreia. Vamos dançar forró! E ela. Forró! Ei, Premier! Chegou, chamando a atenção. Dentro do salão parou toda a multidão. Quando ela dançou, chegou, chamando a atenção. Dentro do salão parou toda a multidão. Quando ela dançou, cabelo colorido, piso no umbigo. Quem é ela? Gosta de tatuagem, tem um bom estilo. Um abraço a toda a família. Quem é ela? Bagaceira no céu. Só anda na moda, ela é toda prosa. Marquinho Ita. Ela, meio pouco sarado, tô apaixonado. Daniela. É quebra o corpo pra lá e pra cá, fazendo a galera toda delirar. É quebra o corpo pra lá e pra cá, fazendo a galera toda delirar. Ela mexe gostoso, ela só quer dançar. Quem é ela? Ela vem no balanço do sabor. Caviar com rapadura, volume 10. Vamos lá que o Premier tá tocando. Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com meu. Eu boto ou não boto? Tô com meu. Eu boto ou não boto? O campeão de forró. Eu não boto. Tô com meu. Bilibi, bilibi, bilibi, bilibi, bilibi, bilibi, bilibi, bilibi. Eu tava lá em casa, escutei uma zoada. Na casa da vizinha, uma menina gritava: socorro, socorro, fui olhar, era corrinha. Seu pai não tá em casa? Não tá não. Sua mãe não tá em casa? Não tá não. O que é que você quer? Troque meu colchão. Corrinha é bonita, corrinha é gostosa. É muito mimada e muito medrosa. O bicho pedia, o bicho não ventava. Chiave não entrava e corrinha gritava. Ai, eu tô com medo. Eu boto ou não boto? Tô com medo. Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo. Eu boto ou não boto? Bilibi, bilibi, bilibi, bilibi, bilibi, bilibi, bilibi, bilibi. Eu tava lá em casa, escutei uma zoada. Na casa da vizinha, uma menina gritava: socorro, socorro, fui olhar, era corrinha. Seu pai não tá em casa? Não tá não. Sua mãe não tá em casa? Não tá não. O que é que você quer? Troque meu buchão. Corrinha é bonita, corrinha é gostosa. É muito mimada e muito medrosa. O bicho pedia, o bicho não ventava. Chiave não entrava e corrinha gritava. Ai, eu tô com medo. Eu boto ou não boto? Tô com medo. Eu boto ou não boto? Ai, eu tô com medo. Eu boto ou não boto? Novo Sonzão Premier Virtual do Tauá, o campeão de forró.

atenção, irá sentir o meu calor. Ah, agora já que eu vi, posso sonhar, sentir as tuas mãos a me apagar. Um abraço, meu grande amigo Paulo, vendo aqui de Salinas, esse amor. Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim. E agora tão distante, sem amor. Nilson Show e o Aleixo, abraço. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso. Vamos dançar! É o campeão! O campeão de forró! O campeão de forró! Premier! Minha mulher agora deu pra sonhar. Sonhar gemendo e conversando. Noite passada choveu demais. Enquanto chovia, ela dizia, sonhando. O que que ela dizia? Gostoso. Joãozinho. Ah, é muito gostoso. Ai, é tão gostoso. Será que sou eu? Ela dizia nomes, em nenhum momento eu ouvia. O amigo Zacarias, aí de Salinas por aí. E tinha um tal de Leonardo, depois um tal de Daniel, Rio Negro e Solimões. Ela passou a sonhar com dois. Por noite que choveu, tinha Chitão e Chororó. Vamos dançar que é tradição em Salinas! Salinas. Roberto e seus teclados. Baby, my, can't love you. Why is so far as my you have? Maybe my angry you. What is gonna have my sooner? Viva meu de fiosa, confess. What a sorry habits fly. You always on my mind. You always on my mind. Léo Magalhães. Sei que eu estive ao sede quando precisou de mim. Eu fui tão inconsequente, insensível, te perdi assim. Hoje estou consciente que errei de todo o mal. Tell me the visible any time. Dá pra mim. E o meu fotógrafo oficial aqui, ó. Informe salinas.com.br. Um abraço pra você aí, do Joãozinho. Baby, my, and love you. What is hopeful as my to have. O campeão do forró Sonzão Premier. Nem preciso lhe falar, eu te quero mais que tudo. Basta ver no meu olhar, quero você. O teu beijo me enlouquece, me faz estremecer. seu corpo junto ao meu, me levas tu bens de prazer. Amo você, por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra te amar, amar, amar. Um abraço, meu parceiro Tontonho. Esse amor, e toda a Elite Marapanhi, sonhar, aqui no Premier. Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar. Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar. Joãozinho de Velense, vamos tacar forró pra esse povo dançar, meu filho. Manda forró pra essa galera, mano. Forró. Seu beijo me enlouquece e me faz estremecer. Seu corpo junto ao meu me leva tu bem de prazer. Amo você, por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra te amar, amar, amar, amar. Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar. Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar. Amar, amar, fazer desse amor meu mundo. Clones do Forró. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou não? Bora dançar forró, Salinas! Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer, de quem não vi. O meu pensamento é ser de você, merecer teus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão, eu sou seu fã. E a minha produção na minha direita. Vamos lá, tá lotado. Clones do Forró. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou nascer? Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão. Onde do Forró, segura corações apaixonados. A onda agora é Sonsão Premier. Sou o primeiro homem da lua, fazendo o que ninguém já fez. Joãozinho. Sou aquele homem da lua, amando pela décima vez. Sou amiga, tchau, amiga loira da Pissarreira. Precisa ser. Tá bonito, meu abraço pra você, tá bom? E trabalhar. O que será? Será que me fez? Será? Ouço o que dizem as palavras, mesmo quando não dizem nada. Sei que a vida não teria sentido se você não estivesse comigo. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. É inútil nada contra a corrente, afinal quem decide é o coração. O que será? Noite que não se acaba, onde toda estrela é você. 24 horas por dia, onde a quadrilha cômica, as muriçocas, aí no trevo, foi a grande campeã do Bonde do Forró, volume 2 do Intermunicipal do ano passado, verdade. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. Bonde do Forró, o campeão de forró. Garçom, me traga outra garrafa de cerveja. Vou ficar sozinho nessa mesa. Eu quero beber e chorar por ela. Garçom, a minha vida acorda de ponta cabeça. Já tentei, mas nada faz com que eu me esqueça dos lábios, dos olhos daquela mulher. O meu motor, a Fred! O meu Andreas hoje, chama a mão! Busco uma saída, minha história de amor acaba em solidão. Caçou, se eu ficar muito chato e der algum vexame, pegue toda a minha cerveja e derrame. Faça o que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza no meu coração. E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. O Adriano no telão! Derrama, segue comigo, abraço, Adriano! Tu eu derramo toda esta saudade. Eu sou apenas um qualquer, bebendo por mulher nos bares da cidade. Deixa eu ver se vai sem tirar de dentro. Campeão do forró sorteiro, decidi pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava de tão rico ele tocava, servia de mangação. Arranha aí! Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas dele gritando, desandou conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Marcelo Bradock, Alanzinho de Sansebel, obrigado. A caravana que vai sair no dia 6 de julho. Sai pra festa do Mingau. Saída da praça. Luiz de Souza Mendes. Super Pop. Gonçalo Naldinho, em verdade. Motorista oficial de Salinas. Poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo conjunto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. Poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo conjunto bom. Eu fechado, mas a música não saía. O triângulo, o arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e ritmo ninguém ouvia. Pois o coro era rasgado e fogo agarrado, sem saber pra onde ia. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira levantando, os cabas bebendo gritando, dizendo conjunto bom. Vai minhas calanguinhas. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona. A poeira os cabas bebendo gritando, dizendo conjunto bom. Vai, sax! Olha, forró, quadra junina é com PME. Eu tô gostando de você, gato, eu estou te amando. Só você não vê, só você não vê que eu tô te filmando. Eu tô gostando de você, gato, eu estou te amando. Só você não vê, só você não vê que eu tô te filmando. Andando nas nuvens, tô dando bandeira, pensando em você. Me dei de bandeira, já todo mundo viu. Todo mundo sabe, só você não vê. Eu tô dando mole, tô jogando duro, quero te ganhar. Só você não vê. Tô querendo vir me namorar. Eu tô gostando de você, gato, eu estou te amando. Só você não vê, só você não vê que eu tô te filmando. Eu tô gostando de você, gato, eu estou te amando. Só você não vê, só você não vê que eu tô te filmando. Um abraço aí, o Gê, maluquinho por aí. Andando nas nuvens, tô dando bandeira, pensando em você. Me vem de bandeja, todo mundo viu, todo mundo. Você não vê. Eu tô dando mole, tô jogando duro, quero te ganhar. Só você não vê o que tá na cara. Tô carente, tô querendo, vem me namorar. Galera Top Market, Tururinho, obrigado. do Premier. Andando nas nuvens, tô dando bandeira, pensando em você. Quem vem de bandeira, só todo mundo viu. Todo mundo sabe, só você se vê. O campeão de forró. Premier. Todo dia saio cedo pro trabalho. Chego tarde, você finge não ver. Tiro a roupa pra chamar sua atenção. Coração velho querendo ter você. Tomo um banho, me perfumo totalmente. De repente, deixo a toalha cair. Jogo um charme pra ver sua reação. Mas perdão, você não tá nem aí. Jogo um charme pra ver sua reação. Mas perdão, você não tá nem aí. Não dá mais pra aguentar. Preciso molhar a planta. Tu com esse bucho d'água. Quanto tempo não levanta? Tô querendo aquilo agora. Será que só lá na rua? Bucho d'água, me perdoe. Mas acho que a culpa foi toda sua, toda sua. Ô mulher, você não fale isso. Deixe desse reboliço e vamos se deitar. Quem sabe hoje eu não consiga. Não é eu, é a barriga que não quer deixar. Daquele dia quase consegui. Demorou, mas desisti porque o bucho dói. Eu lhe beijei, lhe pedi para mexer e lá vem você. Ei, meu filho, já mexi de todo jeito, mas não vi resultado. Jogou! Ô, minha gostosinha do papai, mexe mais, vai, daquele jeitinho que só você sabe. Só se for com zói, só se for com zói. Mexer com você em cima, só se for com zói. Só se for com zói, só se for com zói. Mexer com você em cima, só se for com zói. Adriel! É a banda Forró Brasil! Mexendo com você. Um grande amigo Leno. Um abraço, Leno, do Premier. Para no chão! Alô, galera que gosta de dançar forró! Coitado de você se me deixar só. Me arrumo, dou um jeito e vou pro forró. Coitado de você se me deixar só. Me arrumo, dou um jeito e vou pro forró. É bem melhor saber de tudo agora, pra depois não ter surpresa a minha reação. De antemão confesso pra você, faço sempre o que manda o meu coração. E agradecer também todas as meninas aí da decoração, tá bom? Pelo ótimo trabalho, obrigado. E toda a minha equipe de segurança. É que eu não falei do que eu gosto e do que queria. Que não sabia que não era assim. Gosto muito de você, mas gosto mais de mim. Sem você eu vou. Não vou ficar só em casa. Os nossos patrocinadores. Adesivos top. Smart Atlântico Alimentos. É doutora Ariane Guimarães. Alto Posto Mosque Pará. E também o Binho. Aí da Cimobis. Supermercado. Alô Salinas. O grupo São Geraldo. Cerveja Tijuca. Prefeito Paulo Henrique. E a minha deputada Paula Gomes. Lugo Mestre. E o vereador Zé Romero, obrigado. Você se me deixar só. Sinara a casa também. Eu dou um jeito e vou pro forró. Coitado de você se me deixar só. O campeão do forró Sonzão Premier. O campeão do forró Sonzão Premier. E quem tá afim de curtir até outras horas aí, bota o bracinho pra cima. Cadê a torcida do Paysandu e Salinas aí? E cadê a torcida do Clube do Remo em Salinas? Saca aí! Bora dançar a tradição! Isso vai no leco, se cansar na batida do chicote num galope.